lindo, meu bem. Raios de sol na cidade, um passarinho cantou. Existe a felicidade nas ruas cheias de luz. O sofrimento acabou. Acho que dá pra cantar outra canção de amor. Valeu a pena esperar pra ver desaparecer toda a miséria que há. Não há criança infeliz, a fome se acabou. E a multidão vai cantar outra canção de amor. Tem mais poluição, vi peixes no Tietê. Ninguém precisa da lei, ninguém faz ninguém sofrer. O homem deixa afinal sua história de dor para aprender a cantar outra canção de amor. Poluição, vi peixes no Tietê. Ninguém precisa da lei, ninguém faz ninguém sofrer. O homem deixa afinal a sua história de dor para aprender a cantar outra canção de amor.